www.andressedesmoral.com.br. Humor da Seresta. Ela é ruivinha e tem risada diferente. Conquistou a galera com a sua dança envolvente. Com sua lupa na cabeça e um estilo colorido. Convida a galera que vai sair mais um vídeo. Vem na dança da ruivinha, vem na dança da ruivinha. Estourou no TikTok e todo mundo fez a dancinha. Vem na dança da ruivinha, vem na dança da ruivinha. Estourou no TikTok e todo mundo fez a dancinha. Vem na dança da ruivinha, vem na dança da ruivinha. Estourou no TikTok e todo mundo fez a dancinha. Vem na dança da ruivinha, vem na dança da ruivinha. Estourou no TikTok e todo mundo fez a dancinha. André CBS, o moral de Bicoara. O boi da Seresta. TikTok, todo mundo fez a dancinha. André Cidias, a potência dos paredões.